tarde, azul 442, agora 8 milhas. Azul 442, boa tarde, sou Chico, que me chamou o Lúcio Felipe. Não sei, escuta o 22. Gol 64, solo 75, direita 219. Direita 219, gol 1964. Azul 4422, autorizado pouso, meu pouso 0, vento 190 graus, 49. Levi pouso 190, azul 4422, 1018. Salvador, boa tarde, Z314, estabilizado no Stray do lugar. Z314, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua aguardando a pista livre, Z314. Afirmo 3154, 160 graus, 79. Romeu 4, então eu anima, tem que ser melhor. Passei no 08. Colégio Romeu, Charlie, Charlie, Sierra, está agora 48 menos para oeste do Romeu, em Salvador. Para informação de voo, alerta, chama seu transmissivo na frequência M26-85, caso negativo, M26-45. Para serviços de informação de voo e alerta, chame sempre registro na frequência 126-85, caso negativo, 125-145. Boa tarde, hoje é 6-3-2-1. 3-2-1, contato radar na decolagem, se Brasil estará Bruno para o número 3-0. Ah, Bruno, 3-0, Chané 6-2. 142, estamos sobre o Recife na frequência 126.85 até 126.45. 2085, 2545, obrigadão. Salvador, boa tarde, igual número 59, ponto de espera 10 por 1. Eu número 59, boa tarde, linda, qual é o costume 0, 28, 0, graus, 8, 9. A linda, qual é o 0, igual número 59. Hotel 023, clear of weather, we are flying direct Pelo. Roger. Solo 104, libera direito, chame solo em 1219. 1219, cara. Eu tenho receio, 1235, Está afastado quantos minutos eu vou em Corajé? ali na saída da estação? Approaching 4000. Passenger 0023, descend 2000 feet, Kennedy 10018. Clear final letter 3100, come study. Passenger 023, clear altitude 2000 feet, Kennedy 1018. And we are here for the ILS X-ray, runway 10, call established. Hotel Lima, multicolor para 5050, lado normal. Mantenha o ponto de espera aguarde. A 3193, você diz avenida? Letra 3193. Meu nome é Luzero, acendo aqui com a chave, também chegando da 9 anos, pelo meu 050, e aí eu estou vendo a 0018. Decolagem autorizada por 1-0, vento 170 graus, 079. Iniciando decolagem, portaria 2230. Então aí, Gona 256, ponte para pronto. Gona 256, após a rolagem da TR, autorizada a alinhar e mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, ponte a TR, 1-256. Bravo, Bravo, Sierra, mantenha-se em condições iguais. Prossiga via corredor, usa poste no trajeto de Paris, e a gente vai ver o número 9. Saiu 2230, decolando 28, contra 1-0, decimal 8. controle 108, 22, 30. Controle, passarelo 22, 30, na Agrônomo, para o seu lado. Agorono, a nível 180, livre da restrição. Três mil pés, direto a leste, 2230. Subindo para 80, o 2230, confere livre da restrição? Sim. 3193, chama o centro registro na frequência 1-2835, aperta 1-2-3, decima 8. 2835, 238, obrigado. Para 9-1-5, setembro, acerto, papai, autorizado no registro, seu final 1-9-0. Controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, boa tarde. Com 1-2-5-6. Tá. Controle Salvador, boa tarde. Com 1-2-5-6, passa 1.500 pés por cá. 1-2-5-6, contato Rabaral e Colares, Brasil, sai da PUCA 370. Sai da PUCA 370, 1-2-5-6. 5.0, desça para 2.000 pés, registro 1.068, livre MS, aposta estabilizado. Direto Serra Whisky, Delta Lima, 500 pés, sem ter perigo estrago de aproximação. Controle Salvador, boa tarde, Rolão 884, decolando a 6, portanto. Rolão 884, contato radar, suba nível 230, saiu da Cuca. Afirmativo, Cuca 230, Rolão 884. Pode cair com o papá controle. Vamos lá, divisão, na rota, anteriormente. Alinhado e decolar, pistola 0. Vento 190 graus, 1.0 graus. Autorizado decolagem 1.0, Xané 627. Estabilizado. Estabilizado, mano, beleza. Sim, Oeste, complete aproximação, torre no 9295. Torre 295, obrigado, Gordon, 610. Boa, boa. Salvador, boa tarde, Gordon, 610, final, pista 10. Tele 6227, decolou 38, controle 120, vítima 8. 608, 6227. Pelo 620, tem pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 10 graus. Leve pouso, 90 gol, 90. Controle Salvador, Xané 627, Samona. Xané 627, contato radar, suba nível 360, após 2000 pés direto Leda. 360, após 2000 direto Leda, 627. Rua 1884, chame 7 Recife, em 1-2000, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 1-2-5, 2-5-5, 1-8-8-4. Gente, o próprio Serra Serra, suas condições de leste, cat-pé, deixa 1018, Salvador para a internet, reporte visual do CR de Acordo. 1018, Salvador para a internet. Chat tem decolagem autorizada, 00 vento, 170 graus, 089. Aí o Ciano foi 567. Meia sete, vou colar os 4-4, controle 1-2-0-2-9-8. 1-2-0-2-9-8.